o crime de Caderousse. Depois que o abade partiu, Carconte comentou sarcasticamente com o marido: "Garanto que essa pedra é falsa. Bem, vamos tirar logo a dúvida. Amanhã mesmo vou à cidade para consultar um joalheiro." Em Marselha, entrou na mais famosa joalheria e falou com o dono: "Tem um diamante que vale 50 mil francos, mas está em meu hotel, na estrada de Aix-en-Provence. Se tiver interesse em comprá-lo, poderei mostrá-lo." "Bem, se deseja vendê-lo, é só trazer a pedra aqui e faremos uma avaliação muito criteriosa", respondeu o joalheiro um pouco desconfiado, mas já acostumado com esse tipo de oferta. "Nada disso. As estradas estão cheias de assaltantes e não vou correr o risco. Se quiser fazer o negócio, tem de ser em minha casa." Para dissipar qualquer dúvida, Caderousse contou uma história mais ou menos aceitável. Disse que algum tempo atrás havia recebido uma herança, mas que, infelizmente, teria de vender a pedra para cobrir os prejuízos do hotel. O joalheiro sabia farejar um bom negócio. No dia seguinte, logo depois do almoço, estava no hotel. Sentado na mesma mesa em que estivera o abade, examinou longamente a pedra. "Posso dar 20 mil francos por ela", disse, embora soubesse que valia bem mais que 50 mil. "Nada disso. São 50 mil ou nada", retrucou Caderousse. 25 mil e nem um tostão a mais", falou rispidamente o joalheiro. "Sei que é uma joia roubada e estou oferecendo mais do que obteria em outro lugar." "Não é roubada, é fruto de uma herança e só a venderei por 50 mil francos." Caderousse começou a ficar furioso. "Então você não levará nada. Vou chamar a polícia e dizer que essa pedra me pertence e que você a roubou." Caderousse perdeu o controle. Deu um salto, pegou o joalheiro velhaco pelo pescoço e começou a apertá-lo. O homem, para se defender, puxou da pistola que sempre carregava na cinta e tentou acertar o hoteleiro. A arma disparou e atingiu o peito da velha Carconte, que entrava naquele momento atraída pelo tumulto. Ela caiu morta, sem um grito sequer. Os dois homens continuaram a lutar até que a pistola disparou outra vez, atingindo mortalmente o joalheiro. Terrivelmente assustado, Caderousse olhou para os dois cadáveres estendidos na sala do hotel. De imediato não conseguia pensar no que fazer. Afinal, enfiando o estojo com o diamante no bolso, fugiu dali. No dia seguinte, em Marselha, resolveu vender o diamante e refugiar-se em Paris, onde certamente nunca seria encontrado. Procurou outra joalheria menos vistosa do que a primeira e ofereceu o diamante. 2 minutos depois, uma pesada mão caía sobre o seu ombro. Era um policial.